chega. Tu diz que é tão rico, mas conta moedinha. Fusão lotado, dia a dia complicado. Tampando de noite com o juiz aperreado. Manga dos irmãos e o fôlego na mão. Deixa a Miguel concluindo a canção. Todo agoniado, adulando quem quer. Se for tá de bigo, mas nunca vai a pé. E aí? Pega essa trombeta, tu diz que é esperto e cai nessa tranqueira. Fácil é dizer tudo que se quer. Difícil é não cair na lábia desse mané. Então, deixa eu ir embora, que essa ladainha zambeta me incomoda. Pega esse bigo e aperreia a noite inteira. Caiu do céu, mas só me aperreia. Pega esse bigo e aperreia a noite inteira. Nego, faia, faia. Esse bigo e aperreia a noite inteira. Caiu do céu, mas só me aperreia. Pega esse bigo e aperreia a noite inteira. Nego, faia, faia. Faia, faia. Tem os pior, que acho que de menor. É ficha pra cair na cadeia de um pé só. É tanta fuleiragem que os cabra quer fazer. Paga de esperto, mas a rua quer saber. Se amostra mais que tudo e paga de sabido. Arrudeia quando fala. Foca no improviso. Arrumando arenga, sempre onde passa referência, paga pau e apoia lisa a faca. Quer levar um baque, a tua cara vai no chão. Tás bulindo no vespeiro e tás na intenção. Cada cabuloso que só vive mentindo, acredita no que fala. Olha só esse perigo. Inhaca que fede, infeliz das costas oca. Seu perrengue separa e nada te importa. Manga dos irmãos e vive de arriação. Vixe Maria, deixou-me embora então. Pega esse bigo e aperreia a noite inteira. Caiu do céu, mas só me aperreia. Pega esse bigo e aperreia a noite inteira. Nego, faia, faia. Faia, faia. Pega esse bigo e aperreia a noite inteira.